Quando achei você, amor, foi tão lindo. Me apaixonei demais. Teu sorriso, a sua boca se aproximou e eu gamei. Foi apenas um toque de um olhar, o seu corpo no meu ao luar. Nós dois bem juntinhos, vivendo esse amor. Você é mais do que sonhei, a rosa perfeita que eu achei. Eu quero ficar do teu lado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Você me encheu de emoção, que até ganhou meu coração. Eu quero ficar do seu lado, como a rosa e o beija-flor. Banda Mega Pop Show. Quando achei você, amor, foi tão lindo. Me apaixonei demais. Teu sorriso, a sua boca se aproximou e eu gamei. Foi apenas um toque de um olhar, o seu corpo no meu ao luar. Nós dois bem juntinhos, vivendo esse amor. Você é mais do que sonhei, a rosa perfeita que eu achei. Eu quero ficar do teu lado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Você me encheu de emoção, que até ganhou meu coração. Eu quero ficar do teu lado, como a rosa e o beija-flor. Lará, lará, lará, lará, lará, lará. Você é mais do que sonhei, a rosa perfeita que eu achei. Eu quero ficar do seu lado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Você me encheu de emoção, que até ganhou meu coração. Eu quero ficar do seu lado, como a rosa e o beija-flor. Bailar no meio.

Pop Show. Tão simples me fazem te amar. Fico esperando você me notar. Porque estou tão só, porque estou tão só. Difícil dizer se foi eu ou você. Quem errou não importa, o importante é o amor. Cris, eu te amo. Esse amor vai durar, pode passar os anos. Choro feito chuva no mar, a saudade. La la la.

Seja boba, não há quem rouba esse amor que é todo seu e é verdadeiro, pode acreditar. Não dê ouvido pro que os outros falam, eles querem nos separar. O nosso amor é bem maior a qualquer coisa que venha nos prejudicar. Já te falei, prejudicar. Já te falei que és meu céu, meu Deus.